Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today. JB, por onde a nossa torcida já começa a participar do Ronquinha, decolando, maluco. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e tabela com a gente. Boa noite, Nandão. E aí, querido? Tudo bem, meu amor? Pressão, hein, meu amigo? Sem Nostalgia, novíssimo disco de Lucas Santana, nosso amigo, já participou de várias aventuras do Ronquinha. É o disco mesmo, a criança, com cheiro, capa bacana pra caramba, encarte, todas as informações. Nandão, alguma vinheta nova pra hoje? Alguma estreia? Hein? Tá zoando, né? Nada, é? O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou... É onde que tá o cara, maluco? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ah, melhorou, né? De novo, então. De novo, por favor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Bezerrão. Ronca, ronca. Ligue para cá. Eu sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de cargos com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, demais. Dando cambalhota, no assalto mortal, pinta os canecos. Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete, não. Que beleza, é. Que eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado. É o chocolate preto é considerado uma liberdade nacional. Eu queria até deixar um recado também. Então eu vou pedir para os ouvintes ligarem para cá. Eu estou querendo umas informações que só eles podem passar. Nós ouvimos as orientações da Amora. Como é que tá aí? O negócio é, pá, é, maluco é, tamo é, aí tamo é, de matar aí, tá pra derrar o suco é. Pressão o dia de hoje, hein? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando. Do dia 21 de julho de 2009. Daqui a pouco é Natal, Réveillon, Carnaval, bagaceira toda, né? Hein, JB? É porra aí. Aí ao fundo, o disco do nosso amigo DJ Dolores, intitulado Um Real, um disco que já saiu há algum tempo lá fora e acaba de ser editado no Brasa, pelo selo Hobby Digital. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu radinho, então para o seu home teacher, de frequência modulada, BH Belo Horizonte 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Pô, demais isso aí, hein? Puta que pariu. Tu já fez um Zerigdum com Dolores? Não, alguns, vários, né? Aqui e lá. Ah, é, né? Quando você foi pra lá. Não, já. Muito bom, cara. Me dá esse CD aí, pô. Me arranja aí. Te arranjo. Obrigado. What's inside my head? Falar em Recife, agradecer, Nandão, a rapaziada da revista Coquetel Molotov, que dedicou um espaço grande ao Ronca Ronca na última edição com Guisado na capa. Jarmerson, a lenda. Edição maneiríssima. Aliás, Jarmerson, pode mandar mais umas revistas, porque aquelas... A gente já vendeu. Matéria bacana com a tia. E o programa, hein? Terça-feira passada. Curtiu ou não? Tem como a gente mostrar algum momento da Tia ao vivo na UFM, terça-feira passada? Tem. Então tá. Two love stories. Installed a video camera of her bed in the bedroom. No more lonely nights. In a film she once saw, a girl was fucked by a dog. So she went to the pet store, but felt stupid, and came home with a goldfish in a plastic bag. Name is Superman. He would circle the whole world in 5 minutes. No more lonely nights. No more lonely nights. No more lonely nights. This is two love stories. Bed with a lipstick and a box of chocolates. She read in book once that chocolate is good both in you and on you for sexual pleasure. Superman watches glossy-eyed, cameras staring mute, blinking encouragingly down at the big bed where she's fallen asleep. Fingers smeared with kissing red and melted chocolate. Superman in the remote control, still in a cramped grip. No more lonely nights. No more lonely nights. No more lonely nights. Two love stories. Shining silver sharp to cut me open and step right in. You know I am hot enough to keep you warm when winter comes. Oh, it would suit you good, it would do you good. Oi, FM. Alô, Nandão. Tá funcionando aí? Take my milky white and make yourself a coat. Cut me open and step right in. I'm sick of being without you. Believe me, the pain. Aí ao fundo o disco que nós mostramos terça-feira passada, lançado em 1996, Tempo pra Dedéu, que é o Talking Heads sem o David Byrne, com vários amigos participando do vocal principal, Debbie Harry, Sean Ryder, como nós falamos, Andy Partridge do XTC, que estará aqui mais adiante, Gavin Friday, e aí ao fundo a fofa, que nunca ninguém ouviu falar, Marlene Anetek, uma artista plástica, que estava ali, não sei o que, tomando um mate, comendo um pastel, né? É a Tina Weymouth, falou, oh, minha querida, chega aí, vamos botar uma vozinha. Aí. Isso aqui hoje tá um formigueiro de lendas, né? Imagina se o paizinho dele passa aqui. Ele fica contando história, né? JB, a grande pergunta da noite é a seguinte: chove em Salvador ou não? Vanessa Lia, nossa correspondente na terra de Raul Seixas. Vanessa, bom tempo, né? Que é isso, cara? Ué, chove? Diz que em breve vai chover. Ah, em breve. Vai, tá fechado, vai chover. Mas daqui a uma semana. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em oifm.com.br. Não, não, você que é o nosso gestor para arte e periféricos. Putz, eu tenho. Eu quero falar. Ó, tô falando. Não, mas sim, conclua. Vai. Não, conclua. Chorou na frente do Kandinsky, na exposição. Isso é verdade. De arte russa. Uma música especial para sua sensibilidade, tá? Vai, garotinho. Atividade, hein? Atividade na letra. Lógico. Desembarquei fantasiado de pintor. No aeroporto já encontrei o Ibrahim. Fez um discurso e apresentou-me aos Santos Pares, que deu de cara um apartamento para mim. Morgueira, vou levar um duplex. É o seguinte, eu não mereço. Não mereço tanto, é muita gentileza de sua parte. Fomos diretos ao Museu de Arte Moderna, a grande obra de Madame Niomar, condecorando-me com a Ordem do Vaqueiro. Chateaubriand quase chegou a me estranhar. Seu embaixador, deixe isso pra lá. Vossa Excelência, que é o admirador e o protetor das artes no Brasil. Ora, mas ali mesmo demonstrei o meu talento. Pintei triângulos redondos e um quadrado todo oval. Eles olhavam perturbados e diziam: esse Moreira é um artista genial. Mas que depressa eu vendi 90 quadros, depois de dar uns 2 ou 3 em benefício. Entrevistado pelo Rubens do Amaral, eu respondi: ora, qual nada é meu ofício. Pintei vassouras com feitio de espadas, pintei espadas qual vassouras, epirei-me do local. Mas a ilustríssima plateia delirava: esse Moreira é um artista genial. Ronca, ronca. Pintei um quadro só por fora das molduras. Eu joguei tinta nas paredes, todo mundo achou legal. Dei cambalhotas e as madames exclamaram: esse Moreira é um artista genial. E eu que não pintava nem nos muros da central, mas que depressa eu vendi 90 quadros, depois de dar uns 2 ou 3 de benefício. Entrevistado pelo Rubens do Amaral, eu respondi: ora, qual nada é meu ofício. Pintei vassouras com feitio de espadas, pintei espadas qual vassouras e pirei-me do local. Mas a ilustríssima plateia delirava: esse Moreira é um artista genial. Fui a Brasília, dei um quadro de presente ao maioral. Era um triângulo redondo, mas Nonô achou legal. Na casa de detenção, o rastro de sangue aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, de que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo. Naquela ocasião, 111 presos foram executados. A rebelião de hoje atingiu 17 presídios em todo o estado. Vem comigo, na fé, bandido. Sempre tem na frente o inimigo, a polícia assista. Mais do que ninguém, a favela, um inferno. Ô, Jerusalém, lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha, a brecha, sempre existiu. Em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. Filho de um doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar. Organizada. pelo sim, pelo não. Vote na Rose do Salão. Nandão, sabe qual o toque que você poderia dar na curadoria e na co-curadoria de perguntinhas do Ronca Ronca? Yeah. Qual a dupla de guitarristas mais cascuda sobre a face da terra em todos os tempos? Vai dar o toque? Eu já saio votando nessa aqui, Mick Taylor e Keith Richards. Fiquei sequelado com essa música depois que assisti a passagem de som da Cat Power. Ela na batera, cantando aos berros sem microfone essa música, o baixista no teclado e o tecladista no baixo. E o Judah Bauer esmerilhando, meu. Passagem nesse show aqui de São Paulo. Em Sumpa. Eles vão acertando, né? Estão brincando, estão tirando onda, que nem você gosta. Totalmente. Né? E a opinião pública, tá preocupado? Tô um pouco me lixando. Olha o arranjo de metal aqui. Já tá bem, o que diz a nossa audiência? Quanto tempo já tem de voo? 37. Olha. Olha. Rapaz, eu pedi durante a semana e tenho que aqui agradecer. Rapaz. AZ&W Foundation. É. Cacetada. De nada. Cacetada. Ed Rock, inclusive o Racionais toca esse fim de semana aqui no Rio de Janeiro em algumas comunidades. Carente, meu amigo. Tu vai lá, né? Quais, por exemplo? Se eu não me engano, Morro do Tuiuti. E tem mais uma que eu não sei se tá acertado. E tem um lugar grande, tipo Circo Voador aqui no Rio de Janeiro. Ou Fundição, enfim. O que mais? O Luiz Fortes, o Thiago Queiroz e o Afonso Costa. Nossa senhora. Foram. Luiz Fortes é a lenda. É tratamento. Aquele... Exatamente, tratamento de imagem do Globo. Amanhã, Negozinho vai comprar o jornal. Certo. Tá a imagem bacana, em foco, bem trabalhada. Graças a. É o Luiz Fortes. Vamos bater uma. Porra. Valeu, Luiz. Luizão. Valeu mesmo, Luiz. Se não fosse valeu. Você, mano. Porra, cara. Porra, demais, beijo mesmo, grande. Cara. Eles foram loucura com o Moreira da Silva, adoraram ouvir. É, grande Moreira. E o Bravo Akin tá dizendo que conheceu o programa através do tio dele, o Newton, e tá adorando. É, ainda bem. Espetacular. Né? Muito obrigado. Tá bom o som dessa música? Tá bom, né? Eu nem percebi que era vinil. Diga lá, JB. Completando a torcida, o Leão Correia, que já esteve aqui entrevistando a gente, conversando com a gente, falou que está em casa ouvindo na boa e agradeceu pela participação na monografia dele. Ah, tá. Que mais, Nandão? Porra, que mais o quê? Olha só, vai tocar? Não, vai. Vai dar play? Vai dar play? Não, vai. Você que é, pô, metida fotógrafo, não sei o quê... Tô falando sério, exposição do Robert Polidori, lá no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, ali na estrada da São Marquês e São Vicente, né? Espetacular a exposição, fica em cartaz durante todo o mês de agosto. O cara visitou lugares que foram devastados ou por guerras civis ou catástrofes naturais e ficaram abandonados. Esses locais ele fez altas fotografias. Vale muito a pena dar uma conferida. Robert Polidori, lá no Instituto Moreira Salles, na Gávea. Ampliações grandes, assim? É médio, grande porte. TB, cor... As duas coisas. Maravilhoso. Você lembra quando a gente mostrava aqui o Massive Attack com a voz de Deus? Claro. It takes a little while to get a word in between. Tighten up your view, sir. It's time to face the future. The only way a remnant can survive. Continuation. Candid observation. The hidden conversations of our lives. Yeah, listen to the hipsters, all the cries and whispers. Ain't about nothing if you know what I mean. Is it contradiction? Is it fact or fiction? Personal affliction for the ears of the queen. He was like, and she was like, they was like, we was like. Hidden conversations, if you know what I mean. Gossip, talk show, hidden in your window. Running down somebody that's new on the scene. Tighten up your ears, sir. It's time to face the future. The only way a remnant can survive. Continuation of candid observation. The hidden conversations of our lives. Time to face the future. Eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Fala nisso, tem um síndico aí? Vitória é rege a guichos. A única que paga os domingos após 21 horas. Tem ele como senador? Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Uma andragem pura, né? Olha a voz de Deus aí. Terry Callier, diretamente de Chicago. Você podia tocar aquela, hein? Essa é quase aquela. John Lee Hooker. É ele contando a história de John Lee Hooker. É o mais recente disco dessa linda, Terry Callier, intitulado Hidden Conversations. Foi a faixa que nós ouvimos antes. O disco tem três... canções produzidas pela turma do Massive Attack. Entre elas, essa uma aqui ao fundo. A blues man come from way down south. The taste of whiskey still in his mouth. All them good times have come and gone. Tell everybody that the heat is on. You child of fortune, child of war. Diga lá, JB. Reinaldo dos Anjos, de Itabira, Minas Gerais, ele diz que em agosto vai completar 3 anos de ouvinte do Ronca Ronca, pede a música da Nação Zumbi. Qualquer uma, tanto faz. De repente é a Nação Zumbi ao vivo aqui, especialmente para o Reinaldo. Hein, Nandão? Marcado, tá marcado. Vai ficar satisfeito, hein? Vou marcar agora. JB, Nandão, depois da tristeza do Cruzeiro perder a Libertadores, no dia seguinte eu fui assistir ao Jornal Nacional pra ver a cobertura, né, o pós, manja. Vocês, como ratazanas de futebol, viram o Jornal Nacional? Não, não. A base da bagaça era a tristeza cruzeirense, para quem, ronca-ronca neste exato instante, envia calorosos abraços e beijos à nação cruzeirense ligada ao programa da gente. Vocês têm ideia de como o Jornal Nacional colocou a primeira imagem relacionada à derrota do Cruzeiro? Não. Quer saber? Yeah. Com um atleticano soltando um morteiro. Sem sacanagem. Sério isso, cara? Não, sem sacanagem. É só correr atrás dos arquivos do Jornal Nacional no dia seguinte. Foi o jogo? Foi quarta? Hein? Foi quarta? Acho que sim. Foi quarta, não foi, JB? Foi, quarta-feira. Então, na quinta-feira, na edição do Jornal Nacional, a matéria do jogo abre com um atleticano soltando um morteiro. Aí, o cruzeirense, que já está mordido, vê a imagem, pega o morteiro e taca na cara de um atleticano. Positivo. E aí, o que acontece com a Vênus Platinada? Nada com isso, né? Vai reclamar da violência, né? Porque a violência é uma coisa da sociedade, que não é fomentada por nenhum tipo de comunicação, não sei o que, blá, blá, blá, blá. E, coincidentemente, na mesma semana, foi publicado um levantamento aí que diz que o Brasil é o país com a maior violência relacionada ao futebol, é isso? É isso. 42 mortes em alguns anos de torcedores ligados diretamente a conflito entre torcida. Pois é, e aí a matéria que, onde o Atlético não entra, o Atlético não tem nada a ver, mostra a festa em Buenos Aires, a tristeza do cruzeirense, o Jornal Nacional abre com cara de camisa listrada, preto e branco, atleticano, soltando morteiro, feliz da vida com a desgraça do outro. Estranho isso, cara. Primeiro porque o jogo foi no dia anterior, então já teve cobertura. Muito durante estranho. O Globo Esporte, Jornal da Globo, uma série de veículos. No dia seguinte, Jornal da Nacional ainda dá uma cobertura. Cara, mas a falta de educação, a violência do futebol é só um retrato do nosso país, cara. É a consequência, né? Cacetada, hein? Olha a voz de Deus aí, Terry Callier. Alguma informação da nossa audiência, JB? Estamos ao vivo, é sempre bom repetir. Rapaz, muitos pedidos. Tem gente querendo ouvir Elvis Costello. Cat Power. Cat Power, tem gente... Ih, tem muita história de Cat Power aqui, hein? Na hora que começa a pauta, vai ser difícil segurar, hein? Tem muita gente, tem gente pedindo até falso. Subidas e descidas pela nossa estrada. Eu gosto de curvas, você de linhas retas. Geralmente ela está certa. Eu gosto da lua, você da área coberta. Amor, deixe a janela aberta, que eu vou chegar. Eu estou ouvindo, não precisa gritar. Eu estou sentindo, você está cansada, diz que a vida é dura. Eu, por outro lado, acho que é quadratura. A ditadura da razão, a ditacuja da emoção, a perseguida da paixão, a gente vive é de ilusão. Fala que a culpa é minha, diz que eu não dou bola. Choco do quadrado é que não rola. Ela com o cheiro do dia, eu com o perfume da noite. Pelo menos a gente se importa. Vem me beijar. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Sego mwana tiri vatatu ka ili baba wako 1 mai vako 2 neweka wechitatu baba bamlike Francis ai ai ai ai aí eu falo do Dan Deacon. A gente vai pra Bolívia daqui a pouquinho, 4 minutos. Na segunda hora do programa teremos uma promoção para nossa audiência. Aliás, o que diz ela? Tô falando contigo aí, meu irmão. Qual é a parada? A Silvia Paz? Silvia Paz? O que diz a audiência? Você falou pode, a ela? Pode ser ela também. É por Eduardo, ela. Eduardo, ela Paz. É a promoção? Que loucura, hein, meu irmão? Que loucura. Olha só. Que loucura. loucura total. Diga lá, JB. A Silvia Paz tá convidando as ladies cariocas do Ronca para uma festa que rola nesse sábado, agora, no Cine Glória, aqui no Rio de Janeiro. Ok? Estão todas convidadas. Não, repete. Ladies? Exatamente. A Silvia Paz tá convidando as ladies cariocas do Ronca Ronca para uma festa que rola nesse sábado agora, no Cine Glória. Qual é o nome da festa? O nome da festa... Rapaz. Não pintou aqui, rapaz. Beleza. Já vai chegar... Ladies. Já vai chegar o nome da festa. Só para moças, é? Os homens podem entrar, mas pagam mais caro. Muito mais caro? Ladies do Ronca. Ela fala mais caro. Quantos minutos pra gente subir a Bolívia? 2. Nandão, você como gestor de pensão... Claro. Uou! Salve baixinho! Que rascada, hein, não, brother? Você é o nosso gestor para assuntos jurídicos. Então, a perguntinha que a curadoria fez é a seguinte. Por que essa ingresia de pensão talvez seja, dentro do quadro jurídico brasileiro, não sei se o termo é esse, a única área que funciona? Funciona, né? Qual a explicação? Porque funciona, né? Pô. Não pagou, vai em cana, mano. Qualquer um vai preso. É. Mas como se explica? Isso é um absurdo dentro da realidade brasileira, né? Sei, cara. Então, como se explica? É engraçado, né? Eu não acho. Daniel engraçado, Dantas foi indiciado, hein? Engraçado foi a resposta do Romário, né? Qual a resposta? Quem tem filho grande e elefante? Falando pra quem? Aí eu não sei, eu sei que chegou. Irmão, que encrenca que tá metido o Romário, hein? Mas e aí? Por que que essa área... Eu vou ligar pro doutor Sandoval, meu advogado, que foi meu professor na faculdade. Não, mas assim, há anos luz de distância, sabe o que deve ter feito isso funcionar? Porque isso envolve mulher e criança, que são dois seres absolutamente... Sagrado. Não, mas no Brasil são absolutamente abandonados. Criança e mulher no Brasil vale menos que um cuspe embrulhado. Que isso, cara? Mas não é, cara? Talvez. Porra, você viu a foto hoje no jornal da ex-namorada do goleiro do teu time? Vi, socado. Aquilo, né? É o quê? É respeito, é moleque, não, brasileiro. Não, mas peraí, pô. Bom, mas sim. Então tô operando. Então, criança e mulher são muito bem defendidos. Não, vale menos que, de repente, uma caixa de melancia. Uma caixa de cerveja. Tá bom. Mas, enfim. Por quê? Então, a história da pensão protege a mulher e a criança, que em outras áreas estão jogadas às traças. Então, há anos-luz de distância, o que eu posso, assim, entender é que em algum momento... Do mundo jurídico brasileiro, houve pessoas responsáveis por legislar a situação muito sérias e que criaram uma direção, deram um formato à coisa sem entrar poder, grana, corrupção, e criaram um monolito que funciona mesmo. Né? Muitas brechas, né? Sem nenhuma brecha, mano. Uhum. Você, que é uma lenda. Obrigado. Se não pingar o faz-me rir da patroa, do Bacuri, do Nandinho. Da Lendinha. É jaula. Tu vai ver o sol quadradinho, mano. Jailbreak. Então, vamos subir pra Bolívia, né? Manda um momento batatada só. Manda um momentinho pra batatada, que você agiu. Momento batatada. Vai, aperta aí, bonito. Não, calma aí, esse papo aí tá muito doido. Não, mas evidentemente nós temos vários juristas e advogados ouvindo o programa, eles podem esclarecer isso. Bom, Daniel Dantas foi indiciado, mas 13 pessoas, vão ver no que vai dar, né? Então. Os faltos de sangue, essa coisa toda. Segura a peroba aí. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Nandão, por favor, o Donatão de novo, para trazer luz ao Ronquinho. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Pressão, hein? JB, algo mais? O Gustavo Espósito, que é do site da rádio, está direto de BH, se amarrando no programa. O Fábio Ximenes pergunta quem é o Pederneiras da vinheta. Diz aí, Nandão. Quem é o Pederneiras da vinheta? É, você que conhece o cara. Eu não lembro o nome dele. É um cara do Sul, né? Um programa regional lá do Rio Grande do Sul. É Leslie Nelson, um negócio assim. É o apresentador, né? O apresentador, grande fera. Mas o mais importante é o Pederneiras, meu amigo. Eu tenho a impressão que o que vai acontecer aqui... Que horas são, Nandão? 11h04. Às 11h04, neste exato instante, nunca aconteceu no Ronquinha. Seja em qualquer vida do programa. Tá preparado? Quero ver. Minhas canções inesquecíveis. Thick and thin, he will wait on. against your will, through the thick and thin, you will wait until you give yourself to him. Minhas canções inesquecíveis. Mas aí o que eu acho que nunca aconteceu é o Ronca Ronca mostrar a canção inesquecível, que na realidade são as canções inesquecíveis. Essa é uma chamada que eu roubei com autorização do meu queridíssimo amigo, ídolo radiofônico, Washington Rodrigues. Quer ouvir de novo as canções inesquecíveis? Apolinho, vai. Minhas canções inesquecíveis. Mas aí no show da madrugada do Apolinho, do Washington Rodrigues, ele tinha esse momento no programa. E eu afanei. Porra, Paulo, libera aí, não sei o que. Ele liberou com autorização da voz e tudo mais, né? Todos os direitos devidamente surrupiados. Pontinho, pontinho, pontinho. Mas o que eu acho que nunca aconteceu é a canção inesquecível do programa ser pedida por um ouvinte. Lógico, Ronca Ronca é baseado na vontade da nossa audiência, prioritariamente. Mas a canção inesquecível, eu tenho a impressão que eu nunca coloquei na boca da nossa audiência. É um equívoco, inclusive, do programa. Essa deveria ser uma prática do Jumboteco. Mas por que isso aconteceu hoje? Porque eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso de muito tempo, que eu coloquei lá no site da UFM, do Ronca Ronca, no Tico Tico. Aliás, lá no Tico Tico tem toda a saga do Cat Power e seus Blue Caps em São Paulo e no Rio. Para quem quiser algum detalhe, fotografia, bababá, bebebé e bibibi. Aliás, um abraço pro Sérgio do Bibi. Exatamente, estamos aguardando você. Já saiu. Opa! Valeu, garoto! Estamos aguardando, Sérgio. Aparece aí, deixa o Fluminense um pouquinho de lado. O Açaí e vem conversar com a gente. Enfim, então eu recebi o e-mail hoje e coloquei no site. E esse e-mail que o Nandão vai ler, eu não tenho condição de ler porque se isso acontecer eu choro. Vai inundar essa bagaceira aqui. Vou chorar mesmo. Tu sabe que eu sou um cara verdade. Sensível. Mais que o Roberto. Caro Maurício, hoje completo 48 anos, 25 acompanhando seu programa, já teve vários nomes, já esteve em várias emissoras, mas que sempre foi o Ronquinha que conhecemos hoje. Lembro da primeira vez que eu assisti a um vídeo do então desconhecido YouTube, em que o Bono sobe pelas pilastras que sustentavam o palco em que eles se apresentavam, como também lembro das inúmeras bandas internacionais e nacionais apresentadas ao cenário musical por você na década de 80. Depois vieram as novidades também lançadas pelo seu programa nas décadas seguintes. Foram tantas as novidades que ficaria difícil escrever o nome de todas. Maurício, poderia pedir muito humildemente para você tocar Killing Moon, do Echo, no quadro Minhas Canções Inesquecíveis. De todas as bandas que você nos apresentou, mesmo com o passar do tempo, essa continua sendo a minha preferida. Para comemorar o meu aniversário e as bodas de prata de ouvinte do seu programa. Minhas filhas crescem ouvindo o Ronca comigo e sempre me avisam de que terça-feira tem o programa do Ronca. Ainda me chamam de Ronca Ronca, pois quando adormeço, às vezes ronco. Vida longa ao Ronca Ronca, Marcos Henrique, bairro de Ramos, Rio de Janeiro. Yeah. O programa de hoje é completamente dedicado a ele. Bodas de Prata, seguindo Ronquinha freneticamente. E as filhas, né? Que ficam dando um cutuco. Papai, vai começar o programa. Jumboteco tá levantando voo. É muita pressão no turbo, maluco. JB, o que diz a nossa audiência? O Fabrício Xavier tá dizendo que viu uma entrevista do baixista do Bad Religion dizendo que a principal influência da banda era ninguém menos que o The Jam. Você quer Ronca Ronca. E qual seria o programa a mostrar o The Jam? Ronca Ronca, é claro. Por falar em Jam, tem o Jamo da Silva, nosso amigo que esteve aqui recentemente. E, Nandão, você separou um pouquinho da Thier, que passou no Ronquinha terça-feira passada. Tá na agulha aí? Pra gente ouvir um tasquinho? Alô, alô, Carlinho Eloy. E nem isso não, nem isso não. Ah, cacetada, hein? Segura, hein, garoto? Vai. Como dois estranhos. Ai, ai, ai. Cada um na sua estrada, nos deparamos numa esquina, num lugar comum. E aí, quais são seus planos? Eu até que tenho vários, se me acompanhar no caminho eu posso te contar. E mesmo assim, queria te perguntar se você tem aí contigo alguma coisa pra me dar. Se tem espaço de sobra no seu coração, quer levar minha bagagem ou não? E pelo visto vou te inserir na minha paisagem e você vai me ensinar algumas verdades. E se pensar, a gente já queria tudo isso desde o início. De dia vou me mostrar de longe, de noite você vai me ver de perto. O certo e o incerto a gente vai saber. E mesmo assim eu queria te contar que eu talvez tenha aqui comigo, eu tenho alguma coisa pra te dar. E tem espaço de sobra. Ronca, ronca. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Curtiu, né, Nando? Muito bom, cara. Esse aí, ao fundo, é um ultra mega baixista do Soft Machine que subiu pra bater papo com Cartola e... Ah, Jimi Hendrix. Cartola, porra. E... Ah, é, é a porra. Com é. Quem? Com quem? Jimi Hendrix. Em junho, eu fui saber, semana agora, essa semana, semana passada, Hilf Hopper, uma lenda. Hilf Hopper. Colocou lá, né? Esse é um disco solo dele, lançado em 73. Esse é um vinil, lançado pela CBS em 73, e nessa faixa aqui, que é gigante, ele toca todos os instrumentos. Rapaz, a gente tem que acertar a pauta do programa. Ah. Muitos assuntos, um subindo por cima do outro, no bom sentido, lógico. Yeah. Hein, JB? É verdade. Hein, Nandão? Vamos lá, então? Nossos colegas, nossos colegas do Multiplicidade. Multiplicidade. Um pouquinho suja pra Dedéu, hein? Depois a gente fala do Lari. Multiplicidade é 23/7, se eu não me engano, quinta-feira, certo? Certo. Cine Macalé, Samir, Abu Janha e Jardim Macalé. Vai ser onde, hein, Júlio? Lá no E-Futuro, é isso? Isso, Flamengo. Rua 2 de dezembro, número 63, no Flamengo. O E-Futuro espetacular, um espaço multifuncional, né? Além de várias exposições. A Multiplicidade sempre faz grandes festas lá. E na sexta-feira, dia 24, também tem o lançamento do livro Multiplicidade 2008, com os DJs Nado Leal, Nadinho, Nepal e o Mu, 7 horas, de 7 às 11. É um formiga. Essa é uma esquadrilha de lenda, né? Repete, repete, Nandão, por favor. Desde cima, desde cima, por favor. Quinta-feira, dia 23, Cine Macalé, com Samir Abu Janha e Jardim Macalé. E na sexta, dia 24, o lançamento do livro Multiplicidade 2008, com os DJs Nado Leal, Nepal e Mu, de 7 às 11, lá no Oi Futuro, Rua 2 de dezembro, 63, no Flamengo, Rio de Janeiro. Uma esquadrilha de lendas. Chega lá, JB. Ainda na sexta-feira e também no Rio de Janeiro, rola mais uma edição do aniversário de 20 anos do selo Midsummer Madness. Olha aí. No centro do Rio de Janeiro, mais especificamente na Sala Funarte Sidney Miller. Vamos lá, vão rolar os shows de Wallace Costa, Mr. Spaceman e The Cigarettes. Quando é? Sexta agora, dia 24, na Sala Funarte Sidney Miller, no centro do Rio de Janeiro. Tem os preços? Vamos lá, precinho molezinho, hein? Não tem erro. Aí, Nandão, segura. 5 mingaus inteira. 5 o quê? Mingaus inteira. Segura. E 2 picolés meia. Certo. Fechou? 10 pares, é isso? Estevão, essa hora tá subindo pelas paredes com o Hilf Hopper aqui ao fundo. Vamos acertar a pauta? Quais são os outros assuntos? Tem o show de domingo. Ah, você silenciou, é isso? É, tô aguardando a informação. É, o show de domingo, né, meu amigo? Que a gente vai comentar ou não? Já foi, né? Ah, o que já foi? É claro, meu amigo. Ah, tá. Não, tá louco? Não, estamos adiante, olhando a pauta futura. Mais alguma coisa, JB? Não, no momento não. Ronca, ronca. Black coffee is my name. Black coffee. crash the ground, fully packed. Hot black coffee is where it's at. Ronca, ronca. everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronca Ronca, from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Tem tempo que a gente não coloca o bonitão aí. Bota de novo, Nandão, por favor. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronca Ronca, from OAFM. Respectus Maximus, everybody. Por onde anda esse fio, hein, cara? Respectus Maximus. Hein? O fiozinho anda por onde? Ah, deve estar essa hora lá no Quênia, meu irmão. Quinto, nascido em Mitere. Ficou se lembrando aí, né, Nandão? Muito, muito. Linda, né? Linda, linda. Essa música que eu fundo, com ela... Linda. As apresentações do Rio e de São Paulo chegaram ao final. E eu reputo. Reputo, pode? Quê? Reputo. Ah, beleza, beleza. Eu considero, talvez, o momento principal do show, a interpretação de Cat Power e banda para Angelitos Negros. Se placar, JB, o que diz a nossa audiência? Se é que diz, aliás, vamos passar o endereço para a participação da nossa torcida. A gente fez isso no início do programa e não mais. Por onde a nossa frenética torcida participa do Ronquinha? Estamos ao vivo. Quem é? Tudo isso? Sim. Vai. Oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e tabela com a gente. Vai, Nuno. Alô? Quem é? Tudo isso? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Que isso? Calma, Barreto. Engraçado, o cara buzinando lá. Zé Augusto. Bota, vai. Alô? Quem é? Tudo isso? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Que é, meu filho? Não tem muito o que fazer? Liga o aparelho da polícia. Desliga o aparelho aí. No site do Ronca Ronca eu coloquei que vocês dois, ambos os dois, nós Nandão dois? E JB, poderiam comentar alguma coisa sobre mais uma passagem de Cat Power e banda no Brasil? Algo a declarar? Seu assim? Comentário vai ficar restrito ao site, é isso? É. Tá bom, já... Não, já foi, né? É bom, nada a falar, né? O show foi espetacular, bonito, apesar de eu não ser fã da Cat Power. O show foi muito bom, som bom e tal, apesar do friozinho. Mas nós estávamos em julho. Num verdadeiro circo. Você me diz. Mesmo? Cara, um verdadeiro circo. Eu nunca vi tanto garçom na minha vida. Ah, isso foi sinistro. Papo obrigada, de brigada de comes e bebes. Papo de maluco, a gente acabou consumindo pizza e refrigerante. Não era tanto garçom. Não, eu tava com medo de apanhar. Se não, toma um sacode. É. Junta todo mundo ali, rola uma pitada. É. Vamos tomar um sapecaiaiá. Vocês tomariam um sapecaiá. Fora eu isso. Eu vi, Não, Nandão, JB, porra, não tô consumindo nada. Pão Nimo, cartãozinho dele tá zerado. Foi mesmo. Pô, vamos lá. Maurício, e no início do programa a gente falou de falta de educação nos estádios. E domingo lá, rapaz, o que tinha gente gritando, parecia o Maracanã, rapaz. Mas era, muita né? gente falando, tinha uns caras atrás da gente na mesa falando pra Dedel, gritando pra ela. É mesmo. Nego rindo, chato pra caramba. E olha que eu nem tava amarradão de ver o show. Imagina quem era fãzaço. Tava tirando onda, né? É, tava tirando uma onda ali. VIP, né? Acendia um charuto e tal. Agora, nego, imagina, cara. Você vê no show os caras... Bravo! Uou! Pô, chato pra caramba, cara. Assim, é? Uou, galera, uou. Tinha... O pessoal achou que tava num sei lá, num recreio, entendeu? Recreio de colégio. Péssimo. Santos del Cova se tiana mai cuerpo porque y porque porque han pinto pinto padrões. Calbuque é lenda do Ronquinha há muito tempo também. Acaba de fazer um pedido que terça-feira a gente vai satisfazer os tímpanos do nosso amigo. Ele pede Trapeze, banda do Glenn Hughes, que depois foi tocar no Deep Purple. Acabou que agora tá nessa. É uma boa. E o sentimento, Calbuque? E o sentimento, cara? siempre que pintas iglesias, pintas angelitos feos. Um detalhe, essa música, composta por umas figuras cubanas, ela só existe na edição especial do Jukebox. Ela não está incluída no CD normal, é um CD duplo que traz algumas faixas além da edição tradicional do Jukebox, clássico absoluto da Cat Power. Na passagem do som que eu tive a sorte e o prazer de assistir, eles estavam afinando esse momento aqui, ó. Eles levaram umas 10 vezes, sem sacanagem, mais de 10 vezes, esse pedaço aqui, ó. Ronca, ronca. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM, dubbing you crazy. dubbing you crazy. Mas e aí, Nandão? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha. É, esse edição, um que orienta e desorienta. Edição de número 80 aqui pela UFM. Muito bem, se você estiver afim de baixar esse som e tê-lo como toque do seu aparelho telefônico, envie Ronca para 939, meu brother. Além desse som aí, o tema de abertura do programa, você também pode baixar imagens do programa. Tem foto minha. É verdade. Tem foto do JB. Não, tô brincando. Você só pode baixar o som, o tema do Ronquinha, da abertura do programa. Envie Ronca para 939 do seu Oi e divirta-se. E muita gente tem cobrado, hein, JB? É verdade. A história do tema do Ronca Ronca. E é uma historinha que volta e meia a gente volta a ela. É igual o nome Paralama de Sucesso, né? Por que esse nome e tal? É. Infelizmente, a cada semana, o Ronca Ronca tem novíssimos passageiros no Jumboteco. E as pessoas querem saber que onde, em que CD está a música que vocês tocam no início do programa. Há pouco tempo atrás, ela não estava em lugar nenhum. Hoje ela já está. Inclusive, esse CD promocional do Ronca Ronca, com várias das sessões que nós realizamos aqui, Binário, João Donato, Cassim Mais Dois, Sunny Pitbull, João Brasil, Fino Coletivo, Canastra, Skylab, a maioria gravada aqui e outras no Estrela da Lapa, na edição da festa, como Sunny Pitbull e o Fino Coletivo, esse CD foi distribuído loucamente. Nós ainda temos algumas edições. JB, será que alguém agora sintonizado na UFM não tem esse CD? Faça a pergunta, por favor. Alguém quer? Alguém tem? Responda. Mas muita gente nas últimas semanas tem cobrado essa informação. Esse riff, parampam, foi criado pelo Herbert Viana há muitos anos atrás, no final dos anos 80. Nós gravamos de uma forma absolutamente sarapa, tosca, numa caixa de fósforo que ele tinha, que captava som. É mesmo? É, ele mesmo gravou o bagulho ali, e durante muito tempo no Ronca Tripa, na Panorama, nós utilizamos esse riff, com o Herbert tocando os instrumentos sarapamente. Depois o Ed Mota regravou sozinho também, Clima Prince, tema, e que ficou muito tempo com a gente. E depois, vou voltar aqui, dá uma tossidinha. Sarapamente. Dá uma tossidinha. Sarapamente. Você tá achando graça? Vai. Não, eu quero ouvir o tema do Ronca. Não, vai. Aí utilizamos durante muito tempo essa gravação que foi realizada pelo Berna, hoje o mentor sonoro de uma rapaziada canadense que faz dar uns pulinhos. Fica de cabeça pra baixo. Eu acho que é o Circo do Seu Lei, né? Circo do Seu Ney, um negócio assim. Eu tô ligado, você tá falando. Circo do Seu Ney. É uma parada dessa, tô ligado. O Berna Cepas, nosso amigo de muito tempo, que é o responsável pela trilha sonora do Circo do Seu Ney, a turma canadense que comanda as ações. É verdade. Barra circo, barra dança, barra genialidade, barra criatividade, barra tudo de novo, tudo de velho. Porque tem isso, é tudo de novo e tudo de velho. É inacreditável. Morou 8 anos, os últimos 8 anos, o Berna ficou lá naquela temperatura tranquila, 20 graus negativos. O urso chega. Seu Berna, me vê uma maçã. Ele bota a maçã dentro da boca do urso. Seu Berna, me vê uma maçã? Isso tudo no Circo do Seu Ney. Que loucura, né, meu irmão? Esse Canadá, né, mano? ser o Berna. Mas o Berna. E o outro? A outra lenda. Urso comendo maçã. Um dos sustentáculos do Ronca Ronca. Kamal Kassim. Opa. Gravaram essa uma aqui. Que é a titular. O Kassim tá... Tá nas Europa com a Orquestra um Imperial. Um beijo pra Nara. Tá chegando, tá chegando. E há poucos anos atrás, os dois, de novo, refizeram o tema do Ronca Ronca. Clima, clima Dance Floor, com a participação de Bidu. Você Bidu, não toca isso aí há muito tempo. Há muito tempo. Você tá pesada. Especial para a nossa torcida que tem pedido essa informação. Mas hein, Nandão? Muito bom. O Berna, nosso amigo do Circo do Seu Ney, e o Cassim, da orquestra, eles regravaram o lance todo. Não tem nada do original, nem do Ed, nem do Herbert aqui. Eles regravaram o lance todo. Essa é uma versão, outro especial, a gente não toca há muito tempo mesmo. Mais um vacilo do Ronca Ronca. Muitos outros. Com a participação do Bidu, trombonista dos Paralamas. Muito e bom, da orquestra também. JB, a nossa torcida diz que não tem o CD do Ronca Ronca. Exato. Então, quantos minutos faltam para acabar o milho e acabar a pipoca? 10. Em 10 minutinhos, quem quiser receber em casa... Que isso, mano? The Pistols, né? The Pistols surgiu depois que eles ouviram essa versão, sabia? É, lógico. Então, esteja onde você estiver, querido ouvinte, ou querida ouvinta, mande seu endereço que o CD do Ronca Ronca chegará para você. Via correio. Endereço completo, com cidade, CPF, estado, CPF, abreografia, RG, exatamente. Tamanho abreografia? Pulmão, né, cara? Tem que ter pulmão no lance. Seu Berna. Seu Berna, dá uma... Seu Berna, aquele abraço, hein? Dá uma maçã. JB, Berna. Manda pra onde, cara? Sem erro, oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio de Janeiro. É isso aí, rapaz. De novo, que o negozinho tá desorientadaço essa hora, né? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e manda endereço completo. Exatamente, nome completo que você recebe o CD do Ronquinha. Não tem essa versão, tem a versão tradicional também com Berna e com Cassim. Vou falar nos nossos amigos que sustentam essa barraca do Ronca Ronca. Recentemente eu comentei aqui um pacote monstruoso gigantesco, extraordinário, que o Marcelo Caipirinha enviou pra gente diretamente do Reino Unido. Várias pepitas, compactos, blá blá blá, blá, blá. Mostrei um disco especialmente lançado naquele um dia da loja de disco. Se lembra? Claro. Record Store Day. Lançamentos exclusivos, ações de marketing, de promoção. The Pistols, né? É, surgiram depois que ouviram isso aí. Mas aí eu comentei o pacotão e aos porquinhos a gente tem mostrado essas pepitas enviadas pelo Caipirinha. E mostrei o Sonic Youth no compacto que só foi vendido naquele dia. E do outro lado tem o Jay Retard, Caboclin doido pra dedéu. JB, saideira total, mais uma vez o endereço para os últimos 4 minutos do Ronca Ronca, para a gente receber todos os e-mails. Quantos já chegaram? Uns 4.200, né? Um pouco mais. Todos receberão em casa o CD do Ronca Ronca lançado ano passado. Vamos lá. Diga lá. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e manda nome e endereços completos. É. Vou chorar com essa música. Carolina, era panini a patimanga, quando era bimbi na Kinshasa, Bambande Tinorosi, Sotolini Gana Somba, Ikapelo Kutana Yo, Bebi Pele Pele Piyo, Eko Pesa Yonini, Sotolini Gana Somba, Ikapelo Kutana Yo, Bebi Pele Pele Piyo, e você também é horríveis. Horríveis? Aquele cara que trabalha com ouro. Horríveis, amigo. Horríveis. Horríveis. Larga a minha saia. Desafasta, doido. Vai lá, JB, acompanha, acompanha. Vai. Acabou o milho, acabou a pipoca. Yes. Muito e-mail pro CD, JB? Rapaz, que isso? É muito e-mail, hein? Obrigado a você que sintonizou a Oi FM em todas as cidades onde a rádio chega. Sintonizou oifm.com.br para participar, para ouvir o Ronquinha. Olha, Brunão, olha isso aqui, cara. Que mal-estar, cara. Diga lá, JB. Pra fechar a tampa, eu gostaria de dizer que foi um grande prazer passar meu aniversário ao lado dos meus amigos. Obrigado, querido. Um beijo, tá? Vascaína e Flamenguista. Acabou o milho, Nandão? Vamos nessa, né, cara? Diga lá, JB. Eu gostaria de mandar um abraço pro grande amigo meu, vascaíno, que tá fazendo aniversário agora. Meia-noite. Grande amigo. Oh, meu Deus, que beleza. Obrigado, beijinhos. Terça-feira a gente volta ao vivo, como sempre. Tchau. Valeu, seu Berna. Juca, um beijo. Nandão, tá funcionando aí? Olha, não esquece de apagar a velinha, meia-noite. Parabéns, beijo. Oi, FM apresentou... Ronca, ronca.